E agora, a pergunta principal. O que quer dizer SESI? S de sustentabilidade, E de educação, S de sabedoria e I de integração. Número 2. S de saber, E de ensino, S de sucesso e I de iniciativa. As duas respostas estão certas! SESI, muito mais valores em uma só escola. Matricule seu filho.